meu sonho de menino. Via-te ao longe a voar, como bela adormecida, entre o céu e o azul do mar. Entre o céu e o azul do mar. Noites de tempestade, enfrentando a maresia, eras um barco encantado no meu sonho e fantasia. No meu sonho e fantasia, no meu sonho e fantasia. Tantos anos já passaram, foi-se a vida, foi-se a esperança, mas ficou sempre em minha alma esse sonho de criança. Esse sonho de criança.